Deus lançou no caminho, não irão me derrubar. Minha fé em Deus firmada está. Sigo firme rumo ao norte, a esperança vai comigo. Mesmo se a morte vencer.